Todo domingo você confere na Araucária, 9.290 kHz. O boletim das ondas curtas do Deixes Clube do Brasil. Você está ouvindo Rádio Araucária, 9.290 kHz. Ondas curtas, faixa de 31 metros. Rádio Araucária, abraçando o Brasil. A partir de agora, a Rádio Araucária, 9.290 kHz. Passa a transmitir o boletim das ondas curtas do Deixes Clube do Brasil. As histórias do rádio e dicas e informações sobre o deixismo. Agora, na sua Rádio Araucária. Boletim das ondas curtas do Deixes Clube do Brasil. Alô, caros amigos ouvintes que estão em sintonia com a Rádio Araucária. Aqui quem fala é Célio Romais, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora, chegamos com o Boletim das Ondas Curtas, produzido pelo DX Clube do Brasil. Lembramos que aqui nos 9.290 kHz, o boletim vai ao ar nos domingos, às 18 horas no tempo universal, ou seja, às 15 horas no horário de Brasília, e também às 23 horas no tempo universal, ou seja, às 20 horas no horário de Brasília. Informamos ainda que o Boletim das Ondas Curtas disponibiliza um cartão QSL impresso. Ele será despachado pelo correio tradicional a todos que enviarem um relatório de recepção para o e-mail romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Lembramos que a Rádio Cidade SW é uma emissora free ou livre brasileira que transmite de algum lugar do Nordeste brasileiro em ondas curtas. Ela utilizava a frequência de 11.510 kHz até bem pouco tempo atrás. No entanto, com o intuito de melhorar a sua sintonia naquela região, em breve a emissora vai usar uma nova frequência. Será de 7.470 kHz. Também lembramos que depois de algum tempo as transmissões em espanhol da rádio El Cairo foram ouvidas novamente em ondas curtas. Ela transmite em 9.900 kHz por volta de 1h45 no tempo universal, ou seja, às 22h45 no horário de Brasília. É ótima a sintonia da transmissão em somali, aqui no sul do Brasil, da Voz da América, que vai ao ar entre 16 e 18 no tempo universal, em 12.055 kHz. A emissora utiliza um transmissor localizado em Udon Thani, na Tailândia. A seguir, ouçam a identificação desta transmissão que eu gravei aqui em Porto Alegre em 10 de julho. A Diula é uma língua falada na Costa do Marfim e no Burkina Faso. A Adventist World Radio possui uma transmissão nesta língua entre 20 e 20:30 no tempo universal, ou seja, entre 17 e 17:30 no horário de Brasília, na frequência de 9.610 kHz. Utiliza um transmissor localizado em Moosbrunn, na Áustria. Aqui em Porto Alegre, eu gravei esta transmissão em 10 de julho. Vamos ouvir um trecho. E depois de cerca de 3 anos tendo regular sintonia aqui no sul do Brasil, a transmissão em espanhol da Rádio Romênia para a Europa, que vai ao ar às 19 horas no tempo universal, ou seja, às 16 horas no horário de Brasília, foi encoberta por outra emissora na frequência de 11.850 kHz. Em 10 de julho, eu notei que havia neste canal uma transmissão em francês que não está listada na internet. Ainda sobre a Rádio Romênia, a transmissão em espanhol das 21 horas no tempo universal tem ótima sintonia aqui no Brasil. Ela vai ao ar em 11.650 kHz. Vamos ouvir um trecho do noticiário da emissora que eu gravei no último dia 10 de julho. Meu marido Alessandro da Fira, eu pareci causar formas graves de Covid-19, mas a vacunação sigue recomendando-se no caso das categorias vulneráveis. Em outono também se espera uma vacuna adaptada. Que a emissora religiosa boliviana Mossos Chasqui de Cochabamba prossegue tendo boa performance de sintonia aqui no Brasil na frequência de 3.310 kHz. Os programas são em língua quechua. Em Lavínia, São Paulo, Boaz Oliveira Miguel escutou a emissora em 11 de julho a 1h30 no tempo universal, ou seja, às 22h30 no horário de Brasília. Vamos ouvir um trecho que ele gravou. E agora a última informação. Todos os domingos, a Rádio Araucária leva ao ar às 18 horas no tempo universal, ou seja, às 15 horas no horário de Brasília, esse boletim das ondas curtas do DX Clube do Brasil. Logo após, vai ao ar o programa Arquivo Araucária, com seleção de músicas dos anos 70, 80 e 90. A seguir, vamos ouvir a identificação da emissora e deste programa que o Antônio Ribeiro da Mota gravou em 3 de julho último, em São Luís do Paraitinga, São Paulo. Arquivo Araucária. Recordando o passado e os bons momentos da sua vida. Arquivo Araucária. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, informou Célio Romais. Boas escutas a todos. A sua Araucária apresentou o Boletim das Ondas Curtas do Deixes Clube do Brasil. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Você vai ouvir agora. Aqui na Rádio Araucária, 9.290 kHz. Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas. Uma seleção de sucessos que tocaram no seu rádio nas décadas de 70. No New Year's Day to celebrate. 80 e 90. Arquivo Araucária. Recordando o passado e os bons momentos da sua vida. Arquivo Araucária. Talk of tomorrow. I'll tell her of things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell. How can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh girl, help me tell her about you. Você está ouvindo Rádio Araucária, 9.290 kHz. Ondas curtas, faixa de 31 metros. Rádio Araucária, abraçando o Brasil. O seu dia começa mais alegre com o programa Estilo Rural. Seja bem-vindo. Mais que um estilo, uma prova de amor. Uma prova de amor. Programa Estilo Rural. Rural, rural, rural, rural.